uma lição. Pensei que sou meu amor, que buraco é mais embaixo. Se dá uma banana, você logo pega o caso. Você tá de baixo, essa brincadeira é engraçada. Tanto que tu tá ficando muito, muito alaciada. E no meu vídeo, aqui eu vou confronto. Vou te botar de quadro e aí põe no seu rosto. Não, não é assim que se faz, não. Lição.